Adeus, sertão, adeus, meu carro de boi. Adeus, tempo que se foi para nunca mais voltar. Adeus, paiosa construída ao pé da serra. Adeus, rio e adeus, terra que não posso ficar. Adeus, para nunca mais vou partir pra bem.